voz do vento, uma grande tempestade, uma grande ziquezira. Puta que eu pariu. É a voz do vento. Se prepare para o mar. Uma linha, uma linha de 10, de 20. Riqueza maior.